Golf Serra, porte no ponto e dá a descida. Ok, já para a descida, Oscar Golf Serra. Te desça via para 2 mil pés, Kennedy agora 1-0-5. Autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Oscar Golf Serra. Tá feito, vai descer via, reportará estabilizado, Oscar Golf Serra. Prova lá possível. Problema visual, mil pés. A 500 pés, gente, vai decolar da 1-7, confirme? Gente, vai quebrar o papá, Salvador, para Paulo Afonso, 500 pés, decola da 1-7, comprou a norte, coisa de coordenação com controle, agora na radial 020, 1208 controle, 5432 transponder. Bom dia, pastor 01, contato radar, suba para nível 1-0-0, ao cruzar 2 mil pés, autorizar direta posição coral. Ao cruzar 2 mil pés, direto posição coral, pastor 01, sobre informação, pastor 01, transporta em peso. Controle, sente, pastor 01. Sente, o Mike Bravo Papá, cotejamento correto, poderia confirmar o passo que se encontra? Centro, Recife 1-2-5 decimal 1, alterno 1-3-3 decimal 2-5. 2-5-1-3-3-2-5, K3-2-9-5, obrigado. Boa tarde. Estacionamento e táxi, 1-8-6, com 20 pessoas a bordo? Três a bordo, ciente, chame 1-8-6 para acionamento e decolar. Para o táxi, está 3191, com 47 a bordo, 3:40, alternando o caminho. Poderia confirmar os dados de táxi, de aeronave que chamou? Está 3191 para o táxi, 147 a bordo, 3:50, alterna caminho. Autorizado táxi via IJ Alpha, no ponto de esperador no 0, torre, 1186, que é legal no 0-5, boa viagem. 1-0-5, IJ Alpha, no ponto de espera 286, obrigado, bom trabalho, 3190. Para o táxi, bom, 5-5-6, 3:40, Campinas, 143 a bordo. Autorizado táxi via IJ Alpha, no ponto de esperador no 0, torre, 1186, que é legal no 0-5, boa viagem. IJ Alpha. 0262, eu comi 16, gol, fique em gol no... Através da jet, o azul 402. Mantenha a posição azul 4082. Paulo Salvador, bom dia. 5-3-3-6-7. Tempo 5-3-6-7, fechou uma pessoa, 1-9-0, aguarde 4. Ei, aguardando. É o Oceaner 623. Composição pro Galeão. 6213, Salvador Galeão 360, prepare da Eulia da Bridge, aguarde número 2 para cópia. Azul 4082, após a aeronave da Gol livrar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 08, Azul 4082. Após a aeronave da Gol, autorizado para o portão 08, da 5367 da Trip, tá pronto? Prossiga. 5367 67, Salvador João Pessoa, 1190 nível, via Golfo 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. 1208, controle, 5447, o transponder. Autoridade João Pessoa, 1190, Golfo 677, decola 10, curva esquerda, Pucca, transição Caju. Transponder 5447, controle 28, 5635, correção 5367. Código de funcionamento, 5367. Mará. 213, Galeão da Ponte. Prossiga. Salvador Galeão 360 autorizado, via Upes 110, ESMAP, após esse delúbito, após esse Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge. 1208, controle, 5441 no transponder. 360 pro Galeão, da EL, Leda Bridge, em 5 a 10, Upes 110, ESMAP, Lúbito, Barbacena, Tocco. Controle 150, transponder 5441, 5.4. 3, 120, décima 8, controle. 120, décima 8. Depois para o funcionamento. Tá. Estamos com o tráfego direcionando a sinal no momento, passando duna, o tipo um caravan. O próximo tráfego está aproximadamente 8 a 10 minutos, acredito que em 10 minutos estará ingressando a sinal, o Yankee Serra Serra. Tendo 500 pés devido ao tráfego na final, prossiga direto ao centro histórico, Yankee Serra Serra. Estabilizado, Oscar Golfo Serra. Motor Salvador, monitor, bom dia, 3204. Oscar Golfo Serra, atento ao helicóptero decolando próximo ao CAB, mantendo 500 pés, chame torre, Salvador em 198, decimal meio. Ciência, Oscar Golfo Serra. 804, aciona identificação, desta vez chegada a Mari para 2 mil pés, o TNH 1015. Pode lá, manter velocidade, até 3804. Tá 3191, boa tarde. Tá 3191, boa tarde. Contato radar, suba para nível 340, saída da EL. 340 da EL, tá 3191. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma a região de sobrevoo. Simão Espírito inicialmente, tá com 2 mil pés. Siga visual, sobrevoo Simões Filho, reporte para o mandante de setor, Mike Schoet, Romeu. Pode estar quando lembrando, Romeu. 3191, pode voar da EL de dentro? Sim, mandar um sobrevoo aqui sobre o Iguatemi, depois prossegue para o Simão. Gente, o Yankee Serra Serra informa que o tráfego já passou Simbra, se desejar dar presente sobre o voo na paralela. Ok, eu vou verificar, eu vou fazer. 3191, pode voar da EL? 3191, autorizado Leda. Leda, obrigado. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo, papá. Diga, Mike Bravo, papá. Decolado, ajustando para radial 020, mantendo 500 pés. Posterior a Camaçari, a área restrita, inicia as inspeções. Paulo Afonso, ok? Gente, Mike Bravo Papa, informe o estimado de pouso previsto para Paulo Afonso. 1730 é o estimado. 1730, ciente, na escuta, reporte livrando a CTR, Mike Bravo Papa. Mike Bravo Papa, ciente, reportada. Ô, tá com 204, pode voar Duna? Autorizado, 3804, autorizado Duna 2000, altimetro 1015. Tá passando o 3090, passou o plano, passou a semana, chamará quando o plano. Na escuta descida, Bravo Delta foi pelo. Ciente, Delta autorizado. Escuta do controle permanente Yankee Serra Serra. Sobrevoo 962. Esse mantém 3005 direto posição Duna, aciona identificação, vigilância. Aciona Yankee, ele desce a 3000 direto Duna 1091. Correto. Voo no 790, passa nível 200. Chama agora Recife, frequência 12545. 790. Acordo. Chama agora Recife, 12545. 245, voo no 790. Obrigado, pode ir. Voo 1162, eu controle a sua identificação, voo Iduna, desce para 4000, 1015 ajustado. Para 4000, na proa Iduna, confirmando a minha informação, Juliette. Confirmado, voo 1162. Gilete Bravo Delta, VOR 4000 no 015, Gilete Bravo Delta. Tan 31 no 91. Escuta. Passa nível 140, chama Centro Recife em 125, decimal 1, Tan 31 no 91. 251, bom dia, obrigado. Bom dia. Serra, o controle deixa de receber esse equipamento transponder, cheque sua posição. Tá na vertical do parque de posições, vamos até um sobrevoo aqui, do parque de posições. Gente, advirto que o tempo máximo nessa localidade é de 4 minutos a partir da presente hora. Mantenha a escuta para livrar a área do parque de posições devido à aeronave que vai passar a marca do STM em 4 minutos. Tem 4 minutos ao tempo aqui, tá? Uma coisa que a gente vai liberar depois pelo litoral, tá? Positivo, combinado, certo, certo. Radar Salvador, boa tarde, Gol 956, Dael. 556, contato radar direto posição Leda, vigilância. Direto Leda, Gol 956. Mike Bravo Papá na escuta. Ok, serviço radar encerrado agora 15 milhas norte de Salvador, não há tráfego a lhe reportar, tem frequência livre. Meu ciente, não há tráfego a reportar. Então, 3804, passa agora para através de TAP, livre ILS, estamos estabilizados no lote. Controle, é o Yankee, se a Serra vai fazer um sobrevoo por um minuto aqui no Salvador Norte, a visual com o cara vai na final da 17 aqui, sem interferir, depois regressa para o litoral. Yankee, Serra, Serra. Tarde, então, 32 ano meia, sem identificação, desce e mantém nível de voo 050, direto posição Duna. Direto Duna, desce ao 050, na 32 ano meia. Desce para Maceió. 1864, bom dia, aguarde, cópia 370, Maceió, subida pouca. Tá, aguardando cópia, voo 1864, seria saída prevista? Puca, Puca Caju. Aguardando Puca Caju, voo 1864. 4463, será Dael Bizete, é isso? Dael Leda, direto, Ilhéus. Dael Leda. Serra é o controle. Na sua controle. É que Serra, Serra, gentileza, livre a área próxima para o litoral, aeronave já em aproximação para a final. Tá ciente, já está já no litoral, já está ingressando no litoral, agora vai com proa do farol da barra. Gente, na escuta permanente, Serra. Escuta permanente. Ou 1962, próximo a através de TAP, autorizado 2000, livre ILS. Informe estabilizado, 962. Essa é o 2000, comando estabilizado, NS X-Ray, 962. Localizador, 3804. 3804, passando posição Duna, completa final LS, torre 118, 62. Gol 1962 é o controle desse, mantenha 3000, permanece altíssimo. Preciso 3000, Gol 1962. Perdão, desconsidere 962. Gol 1162. 1162 desça para 3000, permanece o ajuste. Para 3000, permanece o ajuste, Gol 1162, 116. 1962. O controle já autoriza a próxima LS. Ok, livre, ele já está aqui, o Reinaldo, né, dois. Gol 1864, pronto para cópia? 1864, pronto para cópia. Gol 1864, autorizado para o aeroporto de Maceió. via Upperwhisky 58, nível de voo 370, saída Fuca, transição Caju, após decolagem, curva esquerda, transponder 5453, controle Salvador, 120.8. Boa noite, minha patente para Maceió, Upperwhisky 58, nível 370, saída Fuca, Caju, curva esquerda, transponder 5453, controle 208. Voo 1864, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. 1864. 3216, desse mantém 3.000, ajustado 1015. Gente, Bravo Delta, modificado aos 1-2, continue descida para 1.500 pés, 1.500 no altímetro, voo rotatório, Bravo Delta. Positivo, vai para a rotatória, 1.500, 1.500, Bravo Delta. Voo 1.556, passa nível 1.50, chama agora centro Recife em 1.25, décima 1. 2.5, boa. Voo 9.2, 3 milhas para o externo, complete LS, torre 118.612. 118.612. Voo 1.162, desça 2.000 pés autorizado, final ILS. Para 2.000 autorizado, final ILS, 1.162, informado estabilizado. Afirmo, informado estabilizado. Controle, o Yank Serra Serra está na vertical do centro de convenções, então sua unidade vai com o controle de Guatemi, na visual com a aeronave da final. Gente, mantendo 500 pés de altitude máxima, Yank Serra Serra, sem problema. 4076, aciona identificação, desça para 4.000 pés com 1.015 e voa direto do Duna. Azul, 4463, Salvo Salvador. Então, 6804, portão 7. Solo 1864, estou sem que tiver questionamento. Atualizador, o voo 1162, pista a vista. Tenente, Gol 1162, passa a posição Duna, chama a torre, 118-62. 18-6, obrigado. Tanto 3216, reautorizado para 2000 pés, livre aproximação ILS, informa no localizador. Tenente, descida para 2000, livre ILS, reporta no localizador, está 3216. 6213, obrigado. Solo, Gol 864. Gol 864, que chega. Eu tinha solicitado para o SPEC, mandou aguardar o combustível, por favor. Tem uma aeronave da TAM taxando a sua cauda agora. Assim que ela estiver liberada, está livre o seu puxo, ok? O altímetro 1015, chame para o TAM. Está liberado agora? Afirmativo, o TAM acabou de passar aí a retaguarda, está liberado. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 9962, Gol 1962, autorizado táxi via Alfa, repartição do Juliette. E Alfa vai tomar do Juliette, Gol 9962. Campo, Juliette, Bravo Delta. Gente, Delta, manda o rotatório agora de transferência, Juliette, Bravo Delta. Salvador, Oceano 6254, autorização para o Santos Dumont 360. Oceano 6254, abaixo para a costa. Vai. Juliette na 962. Gol 962, ingresse via Juliette com cautela para o portão 09. A parte 9, Gol 962. Informo que a partir do portão 62 o senhor vai seguir uma viatura follow dentro da aero até o 9. Vai ficar com follow. Salvador, Gol 1864, pronto para ataque. POB 095, autonomia 2 horas e 15, alterna Salvador. Ok, 095, Salvador, 2 horas e 15. Vai observar a aeronave da companhia cruzando aí à sua frente. Após táxi via Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro no 0 no 5, tem um bom dia. 1865, posição federal da companhia, está livre pushback, ponto de espera da 10, torno no 8-6. O Oxa 6213, estou observando que não iniciou o pushback ainda, mantenha a posição e aguarde para o push, ok? Reporte quando pronto. 6213, vai aguardar. Solo Salvador, boa tarde, Gol 1162, Zona S. Gol 1162, solicitado táxi via Alfa, repartição da Juliette. Alfa, repartimento da Juliette, 1162. Salvador, 35367, para o pushback acionamento. PLS, reporta a localizadora. 2 mil, reportará. 35367. 35367, Salvador, Salvador, autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Gol 1962, São Salvador. 1962, chamou? 1962, desconsidere, está autorizado até o portão 9. Portão 9. Vou no 162 antes da Juliette. Salve Salvador, eu vou no 162 antes da Juliette. Gol 1162, autorizado táxi via Juliette para o portão 10. Juliette para o 10, vou no 162. 1162 da Gol, informo que a partir do portão 62 já vai seguir uma viatura follow da Eva Aero até o portão 10. Ok, chegou no 62. Salvador, Ocean Air 6213 para pushback, acionamento no 4. O Ocean, Ocean 6213, coordene com a equipe de solo após o táxi do ATR da Trip à sua cauda, está autorizado seu push para o táxi, com altíssimo permanência da equipe. Após o táxi do ATR da Trip, desde o pushback, acionamento, Ocean Air 6213. Salvador 35367 para o táxi com 56 a bordo em 3 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. 35367, táxi livre via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá a torre 1862, o altímetro 1015, tem uma boa tarde. Está autorizado o táxi, pátio 1 Índia, no ponto de espera chama a torre 1826, na pista 1-10, 35367. Azul 4463, Salvador, Salvador, emissora cópia. Azul 4463, autorizado para o aeroporto de Ilhéus, decola da pista 10, saída da Eleda após direto Ilhéus, nível 180, transponder 5445, controle Salvador, 120.8. 18, Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, da Eleda, Eleda e Ilhéus. 5445-20 ao controle Salvador. Azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Chamarei quando pronto pushback azul, acionamento azul 446. Fala Salvador, boa tarde até 3296. Fala 3296, Fala Salvador, 30 táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa antes da Juliette, 3296. Negativo, Xanair 6254, pronto para cópia? Pronto. O Xanair 6254, utilizado para o aeroporto Santos Dumont, via Upper Zulu 10, após Smart e após direto Lúbito. Após direto, saída da Eole da Bridge, após decolagem, curva direita. Nível de voo 360, Transponder 5462. Controle Salvador, 120.8. 3-0, decolagem 1-0, curva direita da Eole da Bridge, Upper Zulu 10, Smart e Lúbito. Transponder 5462. 208, Xanair 6254. Xanair 6254, confirme nível de voo? 360. Ciente, Xanair 6254, cotejamento correto, reporte pronto para pushback saneamento. Aguarda. Alfa, Juliette, 3216. Então, 3216, autorizado o táxi via Juliette para o portão 6. Via Juliette para o 6, tá, 3216. Paulo Salvador, para o pushback acionamento azul 4463 na Romeu 8. Confirma, está na posição 8 do pátio principal, é isso? Afirmativo, senhor. 28. Ok, está autorizado, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 5, o azul 4463. Autorizado, chama no táxi, confirma, o azul 4463. TAM 3216, confirmando o portão 612. Gente, 612, é o TAM 3216. Salvador, o Xanair 6213 para o táxi com 121 a bordo, 3,45 de autonomia, alterna Guarulhos. Xanair 6213, autorizado táxi via Índia para ponto de espera. Após chamar Torre Salvador, 118 decimal 6. E ainda ponto de espera, 186213. Posição é 6254, estacionamento. Salvador 6254, estacionar. Xanair 6254, prossiga. Pushback acionamento na posição 1. Xanair 6254, aguarde. Aguarde. Fala, Azul 407. Fala, Azul 407, lembrou? Azul 407, Paulo Salvador, autorizado táxi via Alfa, repartente da Juliette. Foi pra caralho da Juliette, Azul 407. Horas de autonomia, Salvador, qual o POB? 97, ok, livre o táxi, contornando o pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 18, meia dúzia, o altímetro 1500, tem uma boa tarde, azul 4463. Pátio 1, ponto de espera da 10, é o azul 4463. Puca, direto Puca, radar na decolagem, obrigado. Google 864, passou 3-0. Confere, Gol 964. Azul 476, aguarde o instante para o ingresso. Vai aguardar, centro Recife, frequência 12545, Gol 864. Recife, 12545, Gol 864, obrigado. Azul 476, após passagem da aeronave da companhia, autorizado ingresso via Juliette para o portão 3. Após a aeronave da via Juliette para o portão 3. Um 44, desça para 2000 pés, 1095, autoridade LF. 2000, autoridade LF, não pro 6254. O Oxa 6254, coordena com a equipe de solo, tem duas aeronaves da Azul que se movimentarão aí a sua cauda. Coordena com a equipe de solo, após o estacionamento do Azul no portão 3, à sua esquerda, tá ali o seu puxa para trás. O Azul 476 confirmando, aguarde a aeronave da companhia que vai estar aqui aí pelo pátio. Aguarde. Bruxa Madeira, Sacaria 22230, boa tarde para a série, melhor investida. Passareto 2230, controle, direto posição Duna, desça para 080, vigilância radar. Direto Duna, descendo para 080, 2230, Xanero 6213, boa tarde, passando 1500 pés na Dael. Boa tarde, Xanero 6213, contato radar direto posição Leda, vigilância. Direto Leda para o 360, vigilância 6213. Controle, é o trip 5367. Proceda na escuta. Possibilidade para o Aracaju? Aguarda a coordenação. Guarda. Omega em Yankee Sierra Serra. Yankee Sierra Serra. Passaria do 2230, reautorizado para 3000, altimetro 1095. 3000, 2230. Sede autorizado, Aracaju. Aracaju, 5367, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, passando 1.500 pés, da EL. 4463, o controle, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, o Azul 4463. Para o táxi, o CNM 2, 5412, a bordo, alterna Guarulhos. E autonomia, por gentileza? Oxenair 6254, com a autonomia, por gentileza? 3h40. Oxenair 6254, utilizar o táxi para ponto de espera pistão 1-0, via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1-1-8-3-6. 2-6, fica lá na escuta, obrigado, bom dia, boa tarde. Já. Fala Salvador, boa tarde, eu vou 1-1-6-7, está no centro da Juliette para São Paulo, Guarulhos. É, Nazaré, bairro, confirma. 4-1-6-7. Gol 1167, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, após Bridge, após Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, saída da Léo, Leda Bridge, após decolagem, curva direita, nível de voo 360, transponder 5454, contrário Salvador 120.8. Autorizada 360 para São Paulo, pelo Upper Zulu 10, até Bíblia, após Upper Zulu 6, até Belo Horizonte, BHZ, após na saída da EL, da Bíblia, adiciona 5454, o controle 208, é o gol 196. Gol 1167, confirma o lado da curva? Vai ficar a curva direita, pode ser colado. Quente, gol 167, cotejamento correto, reporte para puxa assinamento. Cortará puxa assinamento, gol 167. Localizador, 3144. 144 ciente, completa aproximação LS, torre 1895, ou 18 metros, eu corrijo, 18 metros. Completa 42, 18 metros, 3144. Passaredo, 2230, desça para 2000, autorizado sinal LS. 2000, autorizado LS, 2230. Boa tarde, 3290, sua identificação. Direto Duna, desce para 3000 pés com 1015. Oceaneiro 6213, passa 140, chama centro Recife, frequência 125.1. Controle, autoriza o Azul 4463, passar abaixo da Duno 30 na 20ª milha. Não, não há... tem restrições, Azul. Sim, tem restrições, o Azul 4463. Controle Salvador, Xanem 624, decolagem de posição. Boa tarde, 6254. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda. Helicóptero Yankee Serra Serra ainda na escuta? Serra na escuta do controle, o controle está querendo falar com você. Patrulha mais direcional vai liberar a região de Nazaré, segue via paralela para sobrevoo no caso. Gente, Mike e Juliette Romeu. Que Mike Juliette Romeu verifique na região do CAP, pois a última informação que recebi do Yankee Serra Serra é que o mesmo realizaria toque e arremetida na região. Gente, vai estar atento, Romeu, caso positivo Salvador, 3144, Alô Salvador, atualizando o táxi de Alfa Juliette para o portão 4. Táxi de Alfa Juliette, portão 4, da 3144. 163, passa nível 160, chama centro Recife em 125, décima 1, azul. Recife 1251, grato, azul 44. Siga em Serra Serra. Time. Gente, em Serra Serra. Para a formação do Yankee Serra Serra, o mais direto ao meu, acabei de passar o Iguatemi. Segunda vez para a paralela, que tem sido trocado. Tipo 01, confirme, vai fazer toque remetida no circuito de Salvador? Ok, aguarde um instantinho, Marcos. O Limpo 01. À direita do marca 2 externo, 500 pés. 7-2230, tem no descanso. Serra está na vertical do Parque Tupã-Sul, vai ingressar na linha do litoral. Gente, Yankee Serra Serra, para o Itapão ou farol da Barra, confia. Não, vai, muito bem, atenção. Então, farol de Itapuã, aguarde transferência para a torre, Yankee Serra Serra. Serra, chame agora a torre em 118-612. 118-612, chamará. Torre 230, complete LS, torre 118-612. 18-6-2230, boa. 53627, chame agora centro Recife em 125.45. 2545, bom dia, obrigado. Tipo 01 na escuta pra Copa. 01, está autorizado o voo local Salvador, com toque de emitida na 10, vai manter-se a 10 no circuito da 10. Decola na canteira 10 com curva esquerda, coordenação com a torre 118.62 e transponda 0120. Dança 3290, vista para 2.000 pés, 10 no 4, autorizado final LS. 2.000 pés, 14, autorizado, 3.000. Xenero 6254, passa nível 140, chama Centro Recife, em 125, decimal 1, boa viagem. 1251, Xenero 6254. Boa, passarela 2230, lembrou? Salvador, autorizado o táxi de Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3.